Saudações, internet! Eu sou o Marcos Mortatti, o Govanon, ainda gripado e ainda do contra. Aqui é a Laura Giordani e eu sou do contra. Aqui é Jack Carvalho e eu sou do contra, principalmente contra insônia. É, cara, eu também tô sofrendo desse mal. Além de eu estar muito gripado, eu tô tendo insônias, assim, terríveis, a ponto de virar, trocar o dia pela noite. Cara, pra mim, gripe já passou, já é tipo assim, tipo, que nem um apêndice, tá ligado? Eu tenho e pronto, acabou. Porra, não. As pessoas têm gripe e ponto. E, infelizmente, os médicos ainda insistem. Não, você não tá com uma virose? O cara nem olhou pra tua cara, né? Pois você tá é. Com uma faca cravada nas costas. Não, você tá com uma virose? Porra, e toma esses analgésicos. H1N2, porra. Cara, puta, é terrível, né? E hoje viemos falar aqui de Star Wars. Eu tenho dois disclaimers. Primeiro, eu ainda estou muito gripado, então eu vou ter algumas ausências pra tossir como um cachorro. Gostei uma bola de pelo. Eu também estou bem gripado, então... Então eu devo me mutar em algumas horas pra tossir. E eu acredito que vocês não merecem que eu tussa na cara de vocês. Alguns merecem, mentira. Brincadeira. Segundo disclaimer. Vamos falar sobre Star Wars, né? Primeiro lugar. Mas vocês vão falar dos filmes? Não. Assim, falaremos sim e não. Por quê? Se a gente pegar e falar dos 6 filmes e depois do universo expandido, o assunto acaba, não é verdade? O universo expandido que, infelizmente... Sim, acabou. Boa parte dele foi implodida e acabou. Ele não conta mais como um canon, de acordo com a Disney, ele foi pro... Ele tem agora uma terminologia chamada Legends. Ou seja, exato. Lendas. Que podem ou não ser... canônicas, podem ou não ser, aspas, verdade galáctica, certo? Talvez eles aproveitem uma coisa, talvez eles aproveitem outra, mas pelo que eu li, cara... Acabou mesmo. E o universo expandido era muito foda, cara. Só tinha uma coisa no universo expandido, então eu vou falar uma coisa até polêmica. Eu não gosto da guerra dos Yuuzhan Vong, que era uma galera de outra galáxia, aí já extrapola, e os caras são imunes à força, enfim, imunes à força... Isso eu achei meio cagada, mas... Laura, implodiram o nosso Starkiller. Não, o The Force Unleashed é muito foda, cara. É maneiro, a história é maneira. Marcos, pelo amor de Deus, a gente explodiu um Destroyer com a força. Não tem coisa mais foda pra caralho que isso. Tá bom. E o início. Quem viu feito maníaco? Sim, eu joguei o Force Unleashed, eu tenho aqui os dois, e alguém tropeçou em alguma coisa aí. Não perguntem. Estão todos bem? Estamos vivos, eu acho. Pera aí. Pois bem, então, hoje nós vamos falar das Forças Armadas do Império Galáctico. Tá, antes de falar de Forças Armadas do Império Galáctico, deixa eu me apresentar direitinho. Adiante. Falar quem que eu sou. Ah, sim. Eu sou o Jack Carvalho, também conhecido como Senhor Nelly Coelho. Oh. Sou nerd, sou um pouco otaku, gosto de quadrinhos, adoro Star Wars, gosto de Star Trek e estou gripado e sou do contra também. Pois bem, apresentado, né? Está devidamente apresentado. Ele vai ser presença fixa aqui na nossa equipe. Ele vai ter papel preponderante em uma futura operação do ContraCast, ao qual eu ainda... Cale-se, não dê spoilers. Ele vai ter papel preponderante num futuro muito próximo. É o que eu posso dizer até agora. Vocês dois são maus, vocês estão agora deixando a nossa audiência ansiosa. Pois bem, então hoje falaremos, né, vamos esmiuçar um assunto bem legal, um assunto icônico de Star Wars, que são as Forças Armadas, ou seja, toda aquela galera de branco, né, que oprime a rebelião, os né? Os Stormtroopers, o exército e a marinha do Império Galáctico. Sobe aí a marcha imperial, por favor. Vamos subir. Pois bem, vamos começar, né, com a formação dessas duas poderosíssimas forças, né, dentro do Império Galáctico. Aqui hoje nós vamos falar sobre... Forças Armadas. A gente vai deixar certas entidades civis de fora, como, por exemplo, a COMPNOR, que é a Comissão para a Preservação da Nova Ordem, que é uma entidade civil dentro do Império, que tem como, como objetivo manter a Ordem 66, descobrir e denunciar Jedi. Entre outras coisas, manter, né, a Ordem Imperial vigente. Ah, porque teve isso, né? Alguns Jedi formaram pequenas células de rebelião. Sim. E outros foram viver a vida deles. O próprio Han Kota, né? Aliás, vocês sabem por que o Han Kota sobreviveu? Não. O General Kota? Ele não confiava nos clones como força de combate e ele se juntou a uma milícia de populares. Olha, ah, é verdade. Então, na época da Ordem 66, não tinha clone pra atirar nele. Puro e simples. Esperto, esperto. Não, eu acho que eu tenho a impressão que foi uma grande de uma cagada, sabe? Ah, não, a força estava com ele ali, meu caro. Sim, sim. Não, é confiar nos seus instintos. Confie nos instintos, cara, de vocês. Força, a força. Se vocês irem dormir na casa de um amigo de vocês, ele colocar leite antes dos sucrilhos, nunca mais fale com esse cara. É verdade, leite antes dos sucrilhos é comparável a feijão debaixo do arroz, né? Olha só, cara. Quem é um animal que faz isso? Não sei, o Jack falou, enfim. Deu um olha só muito revelador, hein? Olha só, cara. Vai ser investigado pela Compnor. Não. Eu coloco separado, coloco os dois um do lado do outro. Olha, temos aqui um cara com organização. É, eu tenho só algumas... No meio do arroz, às vezes, e coloco feijão. Não, é querer fazer artesanato com a comida e já é demais, né? Não, é mais fácil de misturar. Meu Deus, voltamos aqui. Falando de organização, vamos apresentar primeiramente o Exército Imperial em sua formação, certo? O ramo militar imperial tinha responsabilidade primária de repressão das operações militares do lado da Terra sob a supervisão do comando do Exército. Dezenas de trilhões de membros utilizou uma ampla gama de equipamentos e veículos para apoiar a infantaria. As unidades muitas vezes eram reforçadas pelos Stormtroopers. Sim, deixa eu fazer só um pequeno disclaimer. Quando a gente fala assim, 10 trilhões de soldados, né? Dezenas de trilhões. Parece que a gente pra caramba, né? Sim, cara? Não, peraí, vamos lá. Não são trilhões de Stormtroopers, para início de conversa. Por quê? São soldados imperiais, ou seja, meramente troopers. Você vai ver o trooper comum melhor nessa série nova da Disney que vai ter aí, da Star Wars Rebels. Eles têm um uniforme comum de soldado e um capacete parecido com o do Stormtrooper. Parecido. A gente vai ver que o Stormtrooper em si, a Stormtrooper Corps, ele vai ser uma outra força dentro do Exército e da Marinha. Dentro não, né? A parte da Marinha e do Exército. É um ramo independente. Exatamente, é outro ramo. Outra coisa, parece gente pra caceta, né? Não, não é. Vamos pensar que na galáxia de Star Wars são mais ou menos 4 bilhões de estrelas. São 1,4 bilhões de estrelas, certo? E são mais ou menos 4 bilhões de planetas, sendo que 400 a 600 milhões deles são habitáveis e elegíveis pro Senado. Então, é mundo pra cacete, é gente para cacilda. Então, chega ao ponto de 10 trilhões não ser suficiente pra cobrir a galáxia toda. Adiante. Adiante, então, como a gente comentou, os Stormtroopers, eles às vezes eu reforçava, mas a estrutura de comando das duas organizações eram separadas, do Exército e das Stormtroopers. Uhum. As guarnições só tinham em diferentes mundos. O Exército operava em conjunto com o Imperial Starfleet, Stormtroopers e a polícia local para manter a ordem de segurança. Sim, a Stormtrooper Corps tinha poder de polícia, a gente vai ver mais pra frente por quê. É, dá pra ver no episódio 4 já que eles estão... Tá bom, eles estão numa busca, procurando os droids, sim, mas eles estavam agindo como polícia local em Tatooine. Sim, sim. E a gente vai ver na frente assim o que dá o direito, né, dos Stormtroopers terem poder de polícia, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. É, Marinha Imperial, né? Não tem mar no espaço. Tirem isso da sua cabeça e pensem. Eu prefiro chamar de Serviço Imperial Espacial ou Frota Estelar Imperial, cara. Que é o nome mais maneiro, né? Serviço Imperial Espacial, né? Cara, eu prefiro Frota Estelar Imperial. Ah, mas Frota aí você Estelar, pode confundir, né, com o Star Trek, né? O pessoal da Frota. Talvez seja isso. Olha só a polêmica. Não, eu gosto. Eu amo os dois, tá? Eu sou ecumênico. Bom, eu já vou falar a verdade. Eu respeito muito Star Trek, mas eu não tenho paciência pra assistir. Eu não consigo acompanhar a série. Ah, vai assistir como desafio isso. Eu não posso falar nada sobre Star Trek, senão eu durmo fora da cama. Enfim. Não, olha só, gente. Eu sou muito ecumênico. Eu amo os dois com igual força, sabe? É como se fossem dois parentes muito fodas da minha família. Star Trek e Star Wars. Até porque, se você me perguntar, são duas coisas distintas. Se você me perguntar, Star Wars, ele vai estar no meu compartimento de fantasia, sabe? E o Star Trek, sci-fi? Sci-fi, exatamente. Ah, provavelmente por causa disso, então, porque eu sou muito mais fã de fantasia do que de sci-fi. Sim, aí, nesse escopo, a gente pode explicar, fulano é mais fã desse, fulano é mais fã daquele. Não, mas eu respeito demais Star Trek, eu acho que é um negócio muito interessante. Sim, mas os dois não estão na mesma caixinha. Não, não estão. Os dois não estão na mesma caixinha. É, milhares e milhares e milhares de naves de guerra, né, de logística, interceptadores, bombardeios, tudo isso para manter o controle imperial no espaço. Milhões. O serviço imperial espacial era o que tocava terror na galáxia. Nossa, com certeza. Sim, nada mais icônico, né, do que as naves imperiais. Ah, imagina você chegar, tá lá tranquilinho e vir um Star Destroyer adentrando a sua orla, o seu setor. Cara, terror, velho, terror. Não, não só um. Cinco, seis. Sim, e os filmes mais poderosos da série começam com um Star Destroyer em perseguição a alguma coisa, um Star Destroyer na órbita de um planeta que ele tá vasculhando, né? As cenas mais icônicas de combates espaciais são com os icônicos Star Destroyers e os TIE Fighters, né? Tem um episódio do Clone Wars, da animação em 3D, e eu não me lembro o que acontece, eu acho que a Ahsoka, pra eles fugirem de um combate, eles entram no espaço e saem, quando eles saem, são de cara com 5 Star Destroyers. É, aqueles são os primeiros modelos, os classes Venator. É que nas Clone Wars que começaram a ser desenvolvidos os equipamentos que foram utilizados pelo Império. No final do segundo episódio, o Dukan foge com a planta da Estrela da Morte. No final do terceiro, o Darth Vader e o Imperador estão supervisionando o início da construção dela. Sim, e o Tarkin, né? Exato. Comandante Tarkin. Falaremos mais adiante. Sim. A Marinha Imperial, ela foi formada com o que sobrou da Marinha Republicana Galáctica, né? Foi parte da campanha de imperialização do Palpatine. Ele reorganizou a estrutura de comando, eventualmente construída por 12 grandes almirantes, supervisionou a rápida expansão da frota, começando ainda nas Guerras Clônicas, mas esses almirantes tiveram um grande descontentamento com essa reorganização e se aliaram à Aliança da Restauração da República. Alguns deles, né? Alguns desses comandantes continuaram na Marinha Imperial e outros saíram para a Aliança Rebelde e outros simplesmente voltaram para as marinhas de seus planetas, que é o exemplo de Gale Akbar, ou simplesmente conhecido como o Almirante Akbar. It's a trap! Um dos mais notáveis comandantes de marinha da galáxia. E uma das frases mais icônicas de Star Wars. Sem dúvida. Da cultura pop da internet inteira. Sim, sim. It's a trap. É uma cilada, Bino. Ele falou alguma outra coisa além disso no filme? Não. No filme, não. Prepare to attack the Death Star. Só. É um peixe de poucas palavras, né? É um peixe bem resignado, né? Bem de poucas palavras. Ah, sim. A organização da marinha foi feita por mérito, então, ao invés de por cargo de direito. Cargo de direito, né? De nobres, né? É. A República era lá na Europa. Os nobres eram generais militares. Isso nunca deu muito certo, porque as campanhas mais bem-sucedidas foram dadas por quem estudou nas academias militares, quem subiu os rankings, quem tinha o conhecimento da estratégia, não apenas ao mérito por estar lá. Uhum. Direito de sangue. Sim, sim. Eram muitos nobres. E outra coisa, a Marinha ficou muito maior do que a Marinha da República. Então, 12 grandes almirantes não eram mais o suficiente para gerenciar uma marinha daquela grandeza. Olha aí, mas aí complica as coisas, né? Porque aí descentralizou um pouco o poder, eles ficaram tanto quanto chateados com isso. Sim, é os seus... Tirou privilégio. Os seus orgulhos, né? Foram... É, porque antes eram só 12, né? Agora... Eram mais, bem mais, pra falar a verdade, formados pela Academia Imperial de Voo e Marinha. A Juno, né? A pilota... O piloto do Starkiller, durante o primeiro jogo do Force Unleashed delas, era uma das melhores da academia de voo, não? Sim, outro aluno notável da Academia Imperial é o Sr. Han Solo. Ele frequentou a Academia Galáctica de voo. Olha aí. Não é à toa que ele sabia que se ele ficasse bem debaixo do Star Destroyer, ninguém ia achar. Ele saiu, ele foi expulso por indisciplina e por defender um amigo recém-feito chamado Chewbacca. Ele defendeu da escravidão, o Chewie. O Chewie tem uma dívida de honra com ele. Eles são amigos porque alguma sede da academia fica em Kashyyyk, se eu não me engano. Mas, infelizmente, se eu não me engano, daí faz parte do universo estendido e não conta mais. Sim, vamos ver se isso é canon, continua como canon a um. Acho que isso devia contar mesmo, porque o Han Solo e o Chewie são da trilogia, da linha da história mesmo. Eles têm que ter um background, querendo ou não. Eles têm que ter um background. Agora, vamos lá saber se vai ser o mesmo background, gente. Mas provavelmente, eu acho que isso não fere nada, né? Isso não fere nenhuma cronologia. Eu acho que isso deve continuar, né? O Han Solo ainda da Academia Jedi. E agora, o miolo das forças, o que interessa, que é a Stormtrooper Corps. Os elites. A elite. A caveira do Império. Sim, branquinhos, né? Em como suas armaduras brancas. Como disse o Obi-Wan, apenas um Stormtrooper teria uma mira tão precisa. Não se sabe se ele estava sendo irônico ou o quê, né? Era o ramo militar independente que operava ao lado do Exército Imperial e da Marinha do Império Galáctico. É como se hoje fossem os Mariners, né? Os fuzileiros navais americanos, os SEALs, ou os Specknaz da USA. Os nossos queridos Bops. Sim, sim. Eles eram algo à parte, né? Uma outra força. E eles tinham uma estrutura de comando própria, paralela às Forças Armadas, e respondiam diretamente ao Imperador Palpatine e os seus Moffs, né? O Palpatine... Moffs? Que eu vou explicar lá na frente. Não, gente, tão sacaneia. Sacaneia, sim. Isso aí parece nome de ursinho carinhoso. De lá na frente eu vou explicar o que é um Moff e o que é um Grand Moff. Pois então a gente zoa mais na frente, então. Tá, zoa lá na frente. Eles eram tropas de choque de elite do Império, né? O corpo que funcionava como os principais executores da vontade de Palpatine devido à sua lealdade intransigente para com o Imperador. Só uma perguntinha. Pois não. O título Sith do Palpatine é Dark Sidious, certo? Sim, Dark Sidious. Então não seria Imperador Sidious? Não. Porque ele não é revelado como Sith. Ele não revelou as pessoas comuns. As pessoas que sabem que ele é um Sith, na saga toda, o mestre lá que ele matou, que é Darth Plagueis, acho que esse é o nome do mestre dele, Darth Plagueis. O próprio Anakin, né, quando ele revela, o Darth Tyrannus, né, e o Darth Maul. Pra quem não sabe, o Darth Tyrannus é o Dukan. É o Dukan. Pois bem. Eles são reminiscentes dos Clone Troopers, né? Da Clone Corps, que foi uma clonagem em massa de 200 milhões de matrizes genéticas do Jango Fett, que era um guerreiro mandaloriano. Foda. Sim, mas foda é o Boba, né? Eu acho. O Boba, ele é pica das galáxias. O Jango é fodão. Vamos lembrar, pense no icônico capacete dos dois, né? Do Boba e do Jango. E o capacete dos Stormtroopers, dos Clone Troopers principalmente, eles têm a viseira em T, o que indica que eles são da tradição guerreira dos Mandalorians, né? Que é um planeta praticamente como Esparta, né? Com é o que código de rei. Guerreiros Mandalorian seria o que Esparta é hoje, não na Grécia Antiga. Sim, sim. E boa parte dos caçadores de recompensa seguem o código de honra mandaloriano. Vale lembrar que Mandalorian, ou você ser um Mandaloriano, não é uma raça, gente. É uma nação. É uma nação que engloba outras, várias raças alienígenas e humanos, né? Humano, Mandaloriano, você pode ser um Uke Mandaloriano e assim sucessivamente. Por aí, um Pailek Mandaloriano, desde que você seja criado nessa tradição guerreira. Isso remete a 25 mil anos de tradição dentro da galáxia. Caraca, imagina um Sith mandaloriano, cara, que loucura. Não. Eles eram inimigos. Eles já foram inimigos. Ah, não, mas sem falar que é impossível. Eu acho que isso seria impossível, porque existe a postura Sith, a postura Jedi e a postura Mandaloriana. Cara, são por incrível que diferentes. Pareça, por incrível que pareça, tem um Sith com um equipamento Mandaloriano, que é no final da, no final dessa Clone Wars, dessa Guerra dos Clones do, em 3D, o Darth Maul volta e conquista uma tropa mandaloriana que fica sob o comando dele. É, uma merda. Olha aí, terrível. Que eu tô falando. Porra, acho se terrível. Se tem uma coisa pra poder melhorar a armada, se tem uma coisa pra poder aumentar seu poderio, cara, um Sith vai conseguir, entendeu? Ah, cara, o duelo foi tão horrível. Puta, eu tenho até tristeza de lembrar que foi um duelo contra um líder guerreiro. Então foi um duelo. Esse líder, ele tinha uma espada de energia. Leia-se, não era um sabre de luz, era um sabre de matéria escura. Olha só que foda, cara. Olha aí. Era um sabre, assim, uma lâmina negra de energia. Os dois lutaram. E aí, no final, prevaleceu o Darth Maul com um implante que unia as duas partes do corpo dele. Ah, uma cagada, cara. Uma cagada. Ah, fala sério. Né? Pois bem. É, os clone troopers, né, eles eram da linha genética do Jango Fett, né? E foram clonados cerca de 200 milhões de clone troopers, né? E continuaram sendo clonados com o continuar das guerras clônicas, só que sim, não de forma tão eficiente. É, não, levou eles... 10 anos pra fazer 200 mil, né? 200 milhões. 200 milhões. Não, e outra coisa, eles eram repostos, sim, mas não à mesma velocidade que eram perdidos, né? Que as baixas... É, porque tinha a parada do treinamento, né? Só você clonar e jogar o cara na guerra não adiantava. Combate. Não tinha aquela parada. Se tivesse... Olha aí, se tivesse implante de memória... É, mas aí vai a memória muscular também do treinamento, né? Ah, que aí então só o tempo, né? E eles eram treinados no mesmo planeta que eles eram clonados, já em Kamino. Eles eram o planeta de Kamino, o sistema de Kamino. Isso que unia os troopers, eram irmãos, todos filhos do mesmo pai, todos do mesmo planeta. E até entre os Stormtroopers, os clones eles não tinham uma visão muito boa de quem não era clone, não é? Sim, segundo muitos clones, trazer humanos naturais e clones de outras matrizes genéticas só serviu por misturar a tropa, né? Por corromper a tropa e fazer cair a qualidade de treinamento. Ah, né? Claro, porque pensa o seguinte, você tá numa guerra e o teu companheiro ali do lado da trincheira é teu amigo, você tem que defender ele, mas tu não daria a tua vida por ele por qualquer merda. Sim, porque você existe a irmandade. É. É, porque tem sua família pra pensar. Os clones não, os clones todos eles eram irmãos. É claro que eles se jogariam em cima de uma granada pra proteger o outro. Não, sem dúvida. Aquele episódio muito legal Clone Wars, né, da animação 3D, onde com um pequeno grupo de novatos é mandado pra uma base, pra um posto avançado, sim, os reluzentes, não é? Reluzentes e outra eles eram considerados piores da turma. Sim, sim, e então, aquela base era bem chato. É, a base era bem desolada e tal tudo, mas porém ela é uma base importante que ela era o último bastião de defesa uma torre de vigilância. Ah, era o último bastião antes de se chegar a Kamino. Exato. Aí eles, muitos ali, se sacrificam ali, cara. É muito legal a parada. Muitos não, acho que um se sacrifica só no final das contas, né? Sim, fica pra trás. E o COD, eles eram os reluzentes porque ainda não tinham, né? As armaduras deles eram novinhas. Castigado as armaduras, de batalha, né? Até que no final tem até uma parada legal que no final do episódio, acho que é o Code mesmo, vai em um deles e marca a não, ele coloca a mão quando fala. É, marca a mão dele agora. Isso, aí tu vai jogar o jogo, né, se eu não me engano, é o Battlefront. Uhum. Você vai olhar num espelho, alguma parada reflectiva, você olha pra tua armadura e tá aquela marca, cara. Eu achei muito legal, entendeu? Eu acho que é o COD que fala o seguinte, que é uma missão suicida que eles estavam lá pra proteger aquele posto. Sim. Pode... Tanto posto de monitoramento. Sim, mas pra defender aquele negócio era uma missão suicida. Eles não tinham equipamento, eles não tinham comunicação. Número muito menor. O código pega e fala: senhores, nós somos clones, nós somos irmãos e o Kamino é o mais próximo que nós temos de um lar. Então nós não estamos apenas definindo um posto do nosso exército, estamos definindo a nossa casa. Sem dúvida, cara. Isso é muito foda. Ainda no Battlefront, no primeiro Star Wars Battlefront, você joga uma campanha com a 501, conhecida também como a 501st ou os punhos de Vader. E nessa campanha, antes você participa lá da invasão, né, do a 501, ela foi composta na invasão do Templo Jedi, né, naquele massacre ao Jedi Purge. Cena, cara. Que horrível. Jedi Purge. E ali eles ficaram irmanados, né? E você confere os diários da campanha e muitos deles reclamam que caras novas estavam aparecendo e irmão não estava reconhecendo o irmão. Não, pensa o seguinte, essa cena no Jedi Purge, no templo de Coruscant, é horrível. É o final da corrupção do Anakin, porque o que tinha dentro daquele templo? Padawans e servos. Younglings. É, isso. E quem mata os Younglings é o Anakin. Imagina, é um negócio horrível. As crianças não sabiam se defender, estavam lá justamente porque não tinham. Sim, mas né, você não, você não do pode. Treinamento deles, você não pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? É, mas penso. Mas a missão foi horrível. Clones têm consciência. Tem consciência, os clones têm a certa individualidade e o laço entre eles já era forte. Então sim, mas a Ordem 66, ela era mais forte nos clones, então eles realizaram uma programação genética, né? Eles não tinham escolha, mas olhando o nível dessa missão, os clones que já eram próximos entre eles criaram um laço bem mais forte, essa 501, né? Essa 501, ela foi a companhia de clones, de Stormtroopers, que eles eram os primeiros a testar os novos equipamentos, as novas armaduras, e eles foram os últimos a aceitarem não clones. Eles eram uma legião, né, cara? Isso. Eles possuíam o maior treinamento em reconhecimento, em táticas especiais. E eles acabavam sendo os extremamente experientes, né? Porque toda vez que tinha uma missão, uma empreitada um tanto quanto mais importante, era a 501 que era mandada. Sim, e junto ela era a guarda pessoal do Vader. Você quer dar uma lição nesse grupo de rebeldes medíocre? Manda a 501. Exato. Os punhos de Vader. Vocês sabem as outras variantes dos Stormtroopers? Tem o Death Trooper. É, tem o Death Trooper, tem o Sand Trooper, tem o Snow Trooper. Todos eles, o Jungle Trooper, são todos adaptados para diversos tipos de cenários, né? O Snow Trooper, com aquela máscara de tecido, né? Eles têm uma máscara de tecido sobre o elmo. O Sand Trooper, que tinha os equipamentos dele, o sistema de controle de temperatura, dava a capacidade dele se adaptar bem melhor para nas areias quentes. O Shock Troopers, que usava um equipamento bem mais pesado, tipo assim, lança-foguete, que eram para lutar melhor com criaturas. É, porque eram armaduras e treinamentos especializados para situações específicas, né? Isso que dava vantagem do Império contra os rebeldes, no meio das vezes. Os rebeldes da Aliança, já abordada durante os filmes, era bem equipada. Era bem equipada, mas era um movimento de guerrilha, né? É, não tinha um treinamento tão específico assim, tão estendido, com uma experiência tão maior assim. Eles eram formados de clones que, porventura, não receberam a Ordem 66, ou estavam desacordados, ou estavam muito longe para receber, ou não tinham acesso ao Holonet para receber a Ordem 66. E em grande parte das guardas planetárias, ou seja, o exército de Naboo combinado com o exército de outros planetas, né? De Naboo, de Geonosis, do exército humano, o exército de Duros. Então tinha uma variedade muito grande, enquanto os Stormtroopers eram uma unidade, né? Vocês sabiam que com essa parada do poder precisar de novos Stormtroopers para poder reaquecer o exército e tal, tudo. Academias imperiais foram criadas, mas eram apenas para humanos, Abrax e Rondianos. Vocês sabiam disso? Ah, tinha uma xenofobia aí. Sim, sim. E tinha outra raça que o Império tolerava bem, que eram os X-C-H-I-S-S, que eram praticamente humanos azuis de olhos avermelhados. E depois o Almirante Thrawn fez parte, né, dos remanescentes do Império. Mas isso é aquele cano que a gente não sabe se vai implodir ou não, né? Exato. Não, implodiu. Não sabemos se vai ser. Se vai ser, isso vai ser. O que que ele vai. O que que eles vão recolocar? Vamos aos brinquedos. Yes. Meninos e seus brinquedos. Vamos aos seus brinquedos. Quem bom, vai falar dos brinquedos? Eu falo. Olha, seus brinquedinhos, essas coisas bem legais, né? Vocês então, nasceram no local errado. Vamos começar com a armadura, com aquela tinta branca. Icônica. Toide, né? Icônica. Uma malha preta, torneio pro barco, né? Que ajudava a selar os Stormtroopers imperiais. Ela era feita, basicamente, a parte da armadura, feita de blastoide. Ô, Marcos, oi. Por que blastoide, cara? Vamos lá, todos os materiais... Blastoide, né? Os materiais industriais, Star Wars... Eles não, é blastoide. Blastoide. Blastoide. Plástico. Eles são derivados do Durasteel. Por exemplo, você não tem vidro em Star Wars. Você tem transpastil. Você não tem plástico em Star Wars. Você tem plastoide. Você não tem aço. Você tem Durasteel. Dura alumínio, é duro laminado. É, lâmina steel, lembrei. Você tem lâmina steel, que é o alumínio. Ou seja, você tem uma série de derivados do Durasteel e... O derivado que compunha a armadura Stormtrooper era o plastoide, que era semi-maleável, né? Exato. A cor branca era ossos, né, austeros, criadores dessa armadura, que eram os caminoanos. Sim. E o conjunto completo, para fechar o corpo, cabeça, braço, eram 18 peças, né? E não tinha uma marcação para poder distinguir da sua posição na criação básica. Não era uma armadura diferente da forma estética dela, não tinha uma forma diferente para poder distinguir a... Ou seja, você não sabia se estava acertando um sargento ou um soldado. Porque eles sabiam se olhar, até porque numa ficção científica, por assim dizer, né, que você tem realidade aumentada, então eles se viam pelos elmos, sabe? O seu computador do capacete distinguia aquele cara que você tá observando como o rosto dele, hein? E o inimigo não via aquilo. Via aquilo. Exatamente. Essas armaduras, elas eram equipadas com essa malha negra, e ela tinha uma função de isolar, né, de proteger os guerreiros, os soldados, do clima, de ambientes hostis, né, de climas quentes e frios e tal. Só que, tipo assim, era uma proteção bem, bem vasta, porque... conseguia proteger clima extremo, de frio extremo, de calor extremo, de vácuo. Pressão aquática. Pressão aquática, tá claro que por um certo período de tempo, né? Não era algo indefinido, tipo assim, tô com essa armadura, eu vou poder ficar no espaço indefinidamente, vou poder ficar embaixo d'água indefinidamente quando tiver oxigênio. A posse não autorizada de uma armadura plastoide laminada é crime passível de execução sumária, sabia disso? Sim. Olha, as armaduras... Isso aí em tribunal. Não, na hora ali. E porque eles era uma armadura que foi desenvolvida pelo próprio governo mesmo, pelo Departamento Imperial de Tecnologia Militar. Tá, ou seja, uso exclusivo das Forças Armadas. Agora, não quer dizer que como todas as armaduras eram iguais esteticamente, que não tinha como você diferenciar o poço. O poço, ele era determinado por cores, padrões, nas ombreiras. Sim. Então você olhava, por exemplo, agora eu não vou saber dizer com exatidão, mas você olhava uma ombreira com um símbolo vermelho, ele é tenente, um símbolo amarelo. E aí mostrava também o tipo de corporação a qual ele era afiliado. A laranja, se eu não me engano, que é a do comandante Cody, é a corporação de artilharia, por exemplo. Isso. A vermelha de assalto. Eles iam estilizando, né? Algumas companhias podiam estilizar a armadura deles com algumas cores, alguns símbolos que representavam pra ele e tal, tudo, mas no final das contas o que valia mesmo pra determinar posto e pra determinar função era a cor e os símbolos que estavam... Eu acho que isso é importante de deixar frisado, que os clones, eles tinham a consciência de individualidade deles. Sim, tanto que os clones, eles tinham aquela parada, alguns tinham piercing, tatuagem, corte de cabelo, exatamente, cicatrizes rituais. Assim, Nomes. Né? Por exemplo, tem o CR, o CC, Clone Comando, RC, República e Comando, número 5555V, ele tinha um apelido de Fives. Fives. Ou seja, uma porrada de cinco, né? E eles não gostavam quando os droids chamavam eles pelos... números de série, né? Era algo chato, né? Era algo lembrando que eles eram clones. Tá certo que eles tinham um certo orgulho de ser irmão, mas eles não gostavam de ter aquela parada de serem fabricados. Fabricados em série, exatamente. A série 3D do Clone Wars tem um episódio que o Yoda, ele tá num planeta. Tem aquela Sith Carecta, não lembro o nome. Asai Ventress. Essa. Isso. Ele tá com 3 clones depois que derrubaram a nave deles. Três clones novatos, né? E depois aparece. Acho que é o primeiro capítulo, não? Da primeira. Não, acho que eu não sei, porque eu lembro que, tipo, ele fala: não, tire os capacetes, eu quero olhar pra vocês. Isso. A diferença, general, nós somos todos iguais. Ele: não, vocês não são. Daí ele começa a apontar não, cada um. Né? Vocês não são. São vocês não. Como é que é? São vocês não são iguais, né? Tudo ao contrário. Diferente vocês são. Você se preocupa mais com o equipamento, você mais com a liderança, você com as táticas. Ele fica citando as diferenças. Simples assim. Aí, como eu disse anteriormente, Stormtroopers, às vezes, as armaduras deles levavam uma camuflagem para poder ajudá-los a poder se misturar em diferentes ambientes. Uma armadura mais branquinha, sem detalhes, sem aquela malha negra, totalmente branca pra poder usar na Bolt, neve, né? uma armadura cor de areia pra poder se na areia, assim sucessivamente. As viseiras diferentes para os clones snipers, por exemplo. Eles tinham uma viseira em antolho pra que a visão paralela não atrapalhasse. Exato. Aí, só que teve uma batalha, uma derrota embaraçosíssima. Né, terrível. Que foi a chamada Batalha de Endor. Contra os ursinhos carinhosos. Exato. Após essa batalha, o comando, o corpo do Stormtrooper instituiu uma reforma desse equipamento. Porque foi vergonhoso a derrota. O equipamento atrapalhou mais que tudo. A camuflagem não era boa, entendeu? Destoava e acabaram fazendo essa reforma. Vale lembrar que o senhor George Lucas tinha planejado, por roteiro, que essa batalha acontecesse em Kashyyyk, lar dos Wookiees. Cara, seria muito mais legal. Bem mais legal. E acabou sendo em Endor porque ele já tinha a visão de bonequinhos de... Ele é tarado por anão. Tarado por anão, é. Fala logo. É, verdade. Tarado por anão. E tá aí o Howard, que não nos deixa mentir. E Caravana da Coragem, que é filme, logo é canon, tá? Esse não foi um canon implodido. Ah, sim. Pô, Caravana da Coragem... Aí, ó. Dica pra podcast. Sério? Vou anotar no post-it, peraí. Vocês estão sérios, gente? Vocês estão sérios que a gente vai falar de cara? Caravana da Coragem é foda! Foda! Eu acho que dentro da proposta do ContraCast, pegar alguma coisa da Caravana da Coragem é viável. Tá, eu vou pensar em alguma coisa. Olha aí, os sons estão pedindo. Marquem aí, Caravana da Coragem. Hashtag Caravana da Coragem, sério. Eu quero. Arroba ContraCast, Eu prefiro falar do especial de Natal dos droides. Do que do cara falando a coragem, sério. Cara, você vai ser apedrejado na rua. Os fofinhos chegarão e te arremessarão lança. Cara, isso é. Cara, esse filme é terrível. Olha, chega. Não quero falar mais disso, não. Além de serem equipados com essas armaduras ilegais, né? Brancas. Sim. E tal, tudo, eles também eram equipados com blasters variados tamanhos, variados poderes destrutivos e tal, tudo. Só que esses blasters, eles não eram construídos, não eram montados pela. O Departamento Imperial de Tecnologia Militar. Eles já eram terceirizados. Pela Blastec, né? E sabia, aí é aquela coisa, né? Como a gente tava comentando. O blaster padrão é aquele compacto, né? Parece uma... R-15zinho. É, parece uma R-15, né? Parece uma R-15. É, claro, tinham rifles maiores para distâncias maiores. Para distâncias mais amplas, de precisão. Tinha os lança-foguetes. Os rifles de precisão, os rifles de... repetição. Tem as pistolinhas e de code. Assim, mas não só de armadura e blaster se faz um corpo militar, né? Peraí, vou tossir e já volto. Os veículos, claro. Tem os veículos. Calma, tá. Tem uma coisa a falar. Sabe aquele rolinho de papel higiênico que eles têm nas costas? Aquilo ali é um porta-granadas, tá? Caraca, porta-granadas. Um pipoco naquele lugar e fudeu. Não, um pipoco que aquele negócio é fortíssimo. Cara, tudo bem, é fortíssimo, mas aí tu joga um lança-granadas ali no meio de uns 4, 5 sujeitos que tá ali. Cara, é o caos. Sim, mas se eles forem emboscados, tanto que se você tá enfrentando eles de frente, você não tá vendo esse porta-granada. Ali cabem, se eu não me engano, de 2 a 4 detonadores termais, que são granadas de plasma, né? Termal, cara, que arma apelativa, credo. É pra dar medo, né? Sim, sim. É pra, tipo assim, eu sou foda. É um detonador termal, né? Ele é programável, um detonador termal, pra explodir ou quando, assim, décimos de segundo, que o soldado solta, de décimos de segundo até 3 minutos. É no Clone Wars, aquele episódio dos Ents, é um detonador termal que aquele que sacrifica deflagra ali, não, né? Ou é uma bomba? Eu não lembro. Não, é uma granada com um botão e ele programa. Se ele vai jogar como uma granada ou se ele vai usar aquilo como uma carga explosiva. Agora não, é que eu não me lembro se eles armam uma bomba pra poder acabar com o detonador termal. Acho sim. Que não queria levar todos os amigos dele ali. Não, e é uma senhora granada, né? Ah, tem um nível de destruição absurdo. Sim. Agora vamos aos brinquedos maiores, né? Os veículos da Marinha Imperial. Meninos e seus brinquedos. Agora, sim, agora a brincadeira é séria. Ô, rapaz, agora mostra como o criador da série tem que aprovar alguma coisa. É. Quer compensar alguma coisa, porque a nave capital básica da Marinha Imperial é o nosso querido Star Destroyer, né? Icônica, triangular. Icônico, triangular. Que vai desde o Venator, aquela primeira versão que data... É avermelhada, ela tem detalhes vermelhos. Exato, que data lá na Clone Wars, né? Isso. Até o Super Star Destroyer. Que é a casinha do Darth Vader. Violentíssimo. É, duas menções honrosas, tá? Primeiro, o Acclamator, que é o Star Destroyer icônico dos filmes clássicos, né? Aquele que tem as torres com as duas bolinhas, né? É o Acclamator, o Classe Acclamator. E o Classe Interdictor, que ele, por tecnologia de roda gravitacional, ele impede que outras naves, num grande raio de espaço, atinjam o hiperespaço para fugir. Olha aí, pô, que legal. É, o interditor. Ele tem vários domos do casco. Ele tem vários domos ali onde ele manipula feixes gravitacionais. Ah, essas Star Destroyers, né? Elas tipo podiam medir de 1 a 2 quilômetros. Cara, é o terror. É puta, sem dúvida. É o terror. Porque você tá lá no seu setor fazendo uma patrulha ou você tá com alguma parada assim. Do nada ele brota 5 monstros desses que obviamente nunca estavam sozinhos, não é? Uhum. E podiam carregar, assim, walkers AT-AT, os walkers AT-ST, airspeeders, milhares, cara, milhares de troopers. Já notou que o Valentão, ele nunca anda sozinho, ele sempre tem um grupinho, enquanto o coitado que vai ser atormentado tá sempre só, nesse ritmo. E outra coisa, eles são construídos nos estaleiros de Quat, no mundo estaleiro de Quat. Fiquei sabendo, foi se comentado comigo, que o universo Star Wars é tudo muito claro, tudo com muitas luzes, tudo com muito desse jeito, pra poder realmente poder ter a visibilidade da grandiosidade dessas da Marinha. E distinguir, né? do espaço negro, né? Exato. Só pra ter uma noção visual, qual o tamanho de um Star Destroyer? De 1 a 2 quilômetros. 1 a 2 quilômetros. Segundo, segundo a tese de escola de batalhas navais de Anaxes. Mas, que é uma... se for pra comparar a nossa querida, né, que eu vou fazer uma menção honrosa, e toda a sua ficha técnica agora, a nossa Estrela da Morte, um Star Destroyer é uma puta. Sim, sim. É. Uma claro, né? Porque tu pega a Estrela da Morte, né, no SA, ela tinha 120 a 140 quilômetros de diâmetro. Isso varia um pouco das informações, assim, tal, mas... São informações quase sempre controversas e desencontradas, sim, sim. Né? Mas se você pegar pra olhar na Wiki do Star Wars, vou deixar o link aqui, é estimado 120 quilômetros. Que já é coisa pra dedéu. Tem uma aceleração de 4.500G, muito rápido. Aí tem um armamento de um super laser, que é aquele laser temível, né? O laser gravitacional pra destruir planetas. São 5.000 turbolasers, 2.500 canhões a laser, 2.500 canhões de íon, 760 raios tratores, um pouco mais de 760. Ou seja, chegar perto é perigoso demais. Fatal, perigoso. Aí eles são complementados com, podiam carregar 7.200 caças, 1.400 AT-ATs, 1.400 AT-STs, que podiam carregar também mais de 1.800 cargueiros. Ou seja, se rebelar pra quê? É muito grande. Sem contar a tripulação, que podia ser total de mais de 2.600 homens. Uma curiosidade, vocês percebem que existe uma semelhança de projeto entre a maior unidade, que é a Estrela da Morte, e a menor unidade, que é o Caça Tai. Sim, sim. Porque é o mesmo projetista, é o engenheiro Rafe Sienar. É o mesmo engenheiro conceitual da Estrela da Morte e dos caças TIE Fighters. Ah, desculpa, gente. Eu dei um número errado aqui agora. Eu já tomei uma canelada na cara, mas já vou me redimir. A tripulação, na real, é mais de 200 mil homens. A cidade. Mas isso sim, mas aí que tá. Tripulação. Uhum. Eu não tô contando tropa, não tô contando forte manutenção, não tô contando droid, não tô contando stormtrooper, não tô artilheiro, nem suporte de caça. É só o pessoal da navegação, hein? A navegação e tudo mais. Só pra vocês terem ideia. Coisa pra funcionar. Só pra você ter ideia, só em questão de tropa, são mais de 600 mil homens. Tá, e stormtrooper são 25 mil, pra cair depende, mais de 25 mil, pra cair depende, né, da ocasião. Uhum. Só artilheiros pra operar aquele maquinário todo, aquele blasters todo, mais de 52 mil. Cara, é gente pra dedéu. Sim, é uma estação de batalha, é uma nave de guerra e é uma nave de transporte muito, muito bem equipada. Vale lembrar... É um planeta pequeno! O planeta é uma lua. Vale lembrar também que ela foi construída com mão de obra escrava de duas raças. Primeiro, a mão de obra escrava dos Wookiees, que são escravos hiperduráveis, uma vez que eles vivem de cerca de 200 a 400 anos. Sabiam disso? Um Wookiee pode viver 400 anos. E mão de obra geonosiana. Geonosis é um planeta e os geonosianos são insectoides. Eles aparecem nos dois primeiros filmes da trilogia nova, né? E eles são praticamente a China da galáxia. Eles é um enorme mundo fábrica, geonosis. Olha aí. Eles têm manufaturas enormes. Tanto que o exército droid é construído em geonosis. Vocês sabiam que nas revistas em quadrinhos, a revista em quadrinhos chamada Star Wars Infinity, a New Hope, a Estrela da Morte não é destruída. Não é destruída, né? E ela ganha um novo nome, que é muito, muito, como pode dizer, irônico, chamado Estrela da Justiça. Olha só. Olha, cara. Que lindo. Que lindo, né? Aí mais pra frente, ela teve uma vida bem curta, porque o Yoda e o R2-D2 conseguem ter o controle dela e acaba destruindo, assim, essa nave e tal. Dois baixinhos, né? De novo. Exato. Interceptadores e bombardeios, os icônicos TIE Fighter, TIE Bomber, e o Advanced TIE Fighter, que é a nave é o caça do Darth Vader, né? Eles são compactos, né? Eles têm um poder de fogo muito bom, eles têm uma manobrabilidade excelente, vista o formato esquisito, mas ele, diferentemente do X-Wing, eles não têm a capacidade de ter o droid astronavegador, e eles não são capazes de dar saltos no hiperespaço. Diferente da X-Wings, né? Sim. Aquelas orelhas que tem do lado, né? São coletores solares, né? São coletores solares. E também serviam como uma certa proteção na cabine ali, não é? Sim, sim. E eles eram munidos de câmeras nas asas. Ou seja, o cara não estava às cegas, pelo amor de Deus. Pô, seria uma falha... É uma falha terrível. Né? Uma falha do mesmo tamanho que aquele exaustor térmico que o Luke acerta o torpedo, né? Sabe que eu tenho a impressão é que as X-Wings, elas parecem mais ágeis do que os TIEs. Tipo, o modelo delas parece que é mais fácil de manobrar. É mais manobrável, porém não é mais rápido que um TIE Fighter. E vale lembrar que a X-Wing era um projeto imperial que foi roubado pelos rebeldes. O poder de fogo da X-Wing era maior. Fighter. Sim, a TIE Fighter, ele tem dois canhões de blaster, né? Inclusive até mais fortes do que de um X-Wing. O X-Wing tem quatro lasers, né? Tem quatro, um em cada, né, asa, em formação de combate, e pode levar duas cargas de torpedos de prótons. Cara, esse torpedo de próton fazia uma diferença. Olha, Pedro e eu ainda não fizemos o cálculo do torpedo de prótons do Star Wars. Mas nós fizemos no episódio de Star Trek o cálculo da potência de um torpedo de prótons da Enterprise, que dá mais ou menos 43 megatons. Vocês fazem isso no tempo livre de vocês? Nós fizemos. Olha só, que é uma grosseria. Eu acredito que o torpedo de prótons de Star Wars seja bem menor, né? Por assim dizer. Mas fizemos esse cálculo e é escandaloso o torpedo de prótons de Star Trek. Olha aí. É escandaloso. Vamos aos grandes nomes, né? Das Forças Armadas. Dentro da Marinha Imperial, nós temos o almirante de frota Kendall Ozel. Pra quem não tá recordando do nome dele, é aquele almirante bigodudo que o Darth Vader, por teleconferência, executa ele. O bigodão lá. O bigodão. O que sai do hiperespaço muito perto de Hoth, a ponto dos rebeldes poderem detectar a frota imperial chegando. E no mesmo momento que o Darth Vader, por teleconferência, estrangula o Ozel, ele tá falando com o Capitão Pitt. O Capitão Pitt, ele, naquele minuto, ele começa... Capitão Pitt, você agora tá no comando da frota e espero o melhor de você. Almirante Pitt. Ou seja, o cara é promovido numa conversa de capitão a almirante. Não sei se ri ou se chora. Ele viu o terror que é o teu Darth Vader ali do lado. Almirante, caraca, eu me cagava. Almirante Firmus Pitt. Inclusive, ele é mais competente que o Ozel. Ele que detecta, é ele que acha as pistas da presença rebelde em Hoth. É ele que insiste com o Ozel, não, isso são só indícios. Podem ser bandidos, podem ser piratas. E o Pitt que bate o pé que eles estão em Hoth. O disclaimer, vou dar um disclaimer aqui exatamente desse diálogo entre o Darth Vader e o Pitt, né? É. Ele vai lá, estrangula o Ozel, almirante, né? O Ozel, aí vira pro Capitão Pitt, sim, senhor. Esteja pronto para desembarcar nossas tropas para além do seu escudo de energia. Implantar a frota de modo que nada fique fora. Você está no comando agora, Almirante Pitt. Almirante Pitt, ele é... E o cara, o que é que o cara fala? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E com... Vai falar o quê? Vai falar o quê? Mas o senhor vem de mão, cara. Capeida na mão, velho. Sim, e aí ele descarrega ali o cachorro de guerra do Império, o General Maximilian Wirth. Ele é o cão de guerra do Império, né? Você vê a cara de raiva com que ele comanda as tropas de dentro ali do AT-AT? O Maximilian Wirth, né? Ele é um cachorro louco, cara. Ele tem um AT-AT, né? O de comando, né? Poderosíssimo, diferentaço, tal tudo. E destrói lá a parada. Lembrando que o AT-AT é o quadrúpede, tá? É o Walker sim, quadrúpede. Sim. O AT-ST é o Walker bípede. Ele é de escolta. O bípede é de escolta. E o AT-AT é de transporte de tropas e assalto. Ele lembra um elefante, né, velho? Lembra um dromedário. Né? Mas, pra falar a verdade, tem um monstro. No planeta natal dos Sith, né? Antiga Corriban, tinha um monstro parecido com ele. Ele é, como se diz, inspirado nesse monstro, que agora não tô me lembrando o nome. Outra coisa que é icônica é quando ele detecta o reator de energia que alimenta o campo de força, ele simplesmente dá ordem. Target, maximum firepower. É tipo, num tiro só, aquilo tudo é levado pelos ares e acaba o campo de força, né, da base dos rebeldes, né? Esse Marian, ele começou como um piloto normal de AT-AT e tal. Sim, sim, ele foi subindo na cadeia. Ele foi subindo na cadeia e o AT-AT dele, o especial lá, tinha um nome, era o Vetiska. Vetiska, é verdade. Parece um nome russo. É, e vale lembrar também... Tem que ser, né? É, como o uniforme dele é parecido com o do Vader, né? Cara, é muito parecido. Só que ele fica... Ah, é parecido, só que nele fica engraçado. Sim. Eu vou admitir. Fica engraçado aquele cabeção. É verdade. Caraca, o óculos subido aqui. Muito, muito, muito comum. Na estrutura mais superior de comando, uma vez que o Palpatine, ele acabou com os governos planetários e de sistemas, né? Que eram os presidentes, reis, rainhas, princesas, por exemplo. Democracia pra quê? Não, não precisa. Não é mais rei, não é democracia não, gente. Por exemplo. É, mas tipo, não pode. No Império você não pode manter a identidade dos povos. O senador Organa, o senador Organa, por exemplo, ele é um dos governantes de Alderaan. É, a princesa Amidala era governante de Naboo e por aí vai, né? E ele acaba com esses governos, né? E implanta o sistema de governança setorial. Para cada setor, foi erigido um Moff, que é uma espécie de governador regional. Um Moff, ele é praticamente, além de governador, ministro da defesa daquele setor, né? Não tinha nome melhor, não? Não, não tinha. Não tinha nome melhor. Tá, cara, entendendo? Parece Muppet, velho. Não, não é Muppet, é Moff. Parece Muppet. Eu fico imaginando o Caco Sapo. Imagina, Laura, o Caco Sapo com a roupa do Darth Vader. Não, gente, pô. Você tá sacaneando a estrutura. Cara, terror, velho. Terror. Aí passa quem é você. Eu sou o Muff, Caco. Cara! E não é Muff, é Moff. Não, sabe que... Parece Pokémon. Não parece My Little Pony. Jack, coloca na seguinte imagem. Ah. Um My Little Pony creme com um cupcake no flanco. Ah, sai daí. Pior que é, velho. Pior que é, cara. Que é muffin, né? Muffin. Acima dos Moffs, né? É, gerenciando o trabalho todo, tinha o Grand Moff. O rei dos pôneis. Peraí, gente. Ah, sim. Ele era o Godzilla dos Muppets. Ele era o ministro da guerra, ele era o ministro das Forças Armadas do Império inteiro, que supervisionava esses governadores regionais. Que era, só uma pessoa ocupou esse cargo, que era o Tarkin, que é de uma família tradicionalíssima, a família Tarkin, Wilwulf Tarkin. Cara, é ele desculpa, que... mas se eu ganho um título desse, de grande Moff. Moff. Eu falava assim, qual que é o seu título? Ah, eu sou o Manda-Chuva, eu não me chamo de grande Moff, cara. Poucos momentos no filme ele é chamado assim. Amém! E... ele que tá no comando da Estrela da Morte. E você vê no quarto filme, né, o Nova Esperança, que até o Darth Vader obedece a ele, responde a ele. O Darth Vader, ele só tá ali pra garantir a lealdade do Tarkin. Por quê? Depois da Estrela da Morte pronta e funcional, o que impediria, por exemplo, o Tarkin de apontar ela pra Coruscant e acabar com o Império? O Darth Vader que tava ali do lado. Ele ia pegar o indicador e o polegar dele e usar a força pra estrangular. Pois é. Cara, aparentemente... Barata, né, velho? Aparentemente, os dois são muito entrosados. Porque se vocês olharem na quarta temporada do Clone Wars, os dois ficam até amigos, inclusive. O Tarkin e o Anakin, né? Os dois. Eles têm uma relação bem próxima ali. Uma relação bem próxima ali de comando. É também o Wilwulf Tarkin responsável pela doutrina de guerra do Imperial, né? Que é a imposição pelo medo, a doutrina Tarkin. O que, que é essa imposição pelo medo? Armas gigantescas, números absurdos de soldados, canhões que dizimam coisas pequenas, o máximo, né, dessa doutrina Tarkin, da doutrina do medo, a imposição do medo, que é a Estrela da Morte. É a Estrela da Morte, que é uma arma... Uma estação espacial, um pouco do tamanho de uma lua, por assim dizer. Isso. Que era capaz de dizimar por completo planetas, cara. Pô, se o inimigo tem uma arma dessa... É uma arma que você só precisa disparar uma vez, né? Cara, se o inimigo tem uma arma dessa, cara, tu passa vaselina, baixa as calças, passa vaselina e fala, vem, sacou? Pois é, não tem jeito. Não, outra coisa, quem ia nas missões... O Tarkin tava sempre na Estrela da Morte. Uhum. Também tava sempre o Vader. Porque eu tenho a impressão que todo mundo tinha sempre muito mais medo do Vader do que do Tarkin. Não, o Tarkin é a mente por trás da máquina de guerra imperial. O Vader são os punhos, né? Cara, sério. Tem como você não ter medo do Vader? Não, é uma figura terrorizante. Imagina. Eu lembrei de uma cena dos Simpsons. Tem um episódio que o Bart foi fazer não sei o que com o Martin, aquele nerd afeminado. E ele diz, por que você não faz um bichinho robô? Ah, de onde você tirou a ideia? Daí vira a câmera pro cachorro dele, que tá com a máscara do Darth Vader. Quando o Homer vê, ele se abaixa e diz, pode passar, o Lord Vader. Cara, é sério. É que nem, tipo assim, uma vez eu tava no hospital, Parará Pão Doce. Pá, hospital de madrugada, vocês sabem, né? É Silent Hill. Aqui em Porto Alegre, então, desce uma neblina que piora tudo. O Rio Grande do Sul, principalmente essa região aqui perto do Guaíba, perto do litoral, eu não sei porque ninguém nunca pensou em fazer uma história de terror aqui. Cara, ia ficar muito foda. Aí eu tô ali tranquilamente e tal, saí pra dar um blend, olhei e tô ouvindo uma velhinha vindo, né? Tranquilamente e tal, tudo. Quando ela chega perto, ó. Cara, eu dei um pulo, velho! Eu lembrei que na minha infância meu tio me dava um susto que ele sofreu um acidente e ficou com uma parada dessa também, um traqueostomia. Caraca, velho, é terror, cara, é sério. Se você cara... tá, não importa, se for, imagina uma My Little Pony. Não, é terror. Caraca, é terror, velho. Terror. E você já viu o modo que o Vader mata os oficiais, inclusive aquele... Sim, os dois dedinhos. É, como se mata uma barata, né? Como se mata um inseto. É, vamos lembrar a respiração do Vader. A primeira ideia pro filme dela é que a invasão àquela nave, aquela Tantive IV da Princesa Leia, né? Que é um CR-90, uma corveta coreliana, né? Uhum. É, ela não ia ser grudada no Star Destroyer. Os soldados iam flutuando como se fossem astronautas de uma nave pra outra. Isso, só que a cena é... dos capacetes. Isso. Só que a cena ia ficar caríssima, então eles optaram pela forma original, né? Mas aí pegaram o barulhinho da máscara e colocaram no Vader porque eles acharam legal. Ficou icônico pra caramba. É, não, o Darth Vader sem aquela respiração. Ah, não é o Darth Vader, cara. Não é o Darth Vader. É que nem o Luke, né, cara? O dito deles é o gato do George Lucas com asma, não é? Não, muita da sonoplastia foi feita de forma inusitada. Por exemplo, o barulho das naves, os motores iônicos das naves, é um barbeador dentro de uma panela. Esses caras são doentes, cara. Isso ficou tipo assim, pô, vou fazer o quê? Ah, não sei, vamos jogar um gato dentro do... O motor do... Vamos com o microfone e ver que barulho que ele faz, vão guardar. O motor da menina Falcon. Vamos colocar a pipoca dentro do forno, dentro do forno micro-ondas com alumínio pra ver que barulho faz quando o forno explode. O motor da Millennium Falcon era o ar-condicionado do trailer de um deles, de um dos produtores. Cara, mas por exemplo. Que ar-condicionado mais mequetrefe, hein? Não, é. Fosco! 1970 e pouco. E outra, o barulho dos blasters era o barulho dos cabos das antenas, dos cabos de sustentação de antenas enormes, quando eram martelados. Olha só, os caras saíam pela cidade. Fazendo barulhinhos. Fazendo barulhinho e gravando. Fazendo barulhinhos, é. Isso é criatividade, ou seja... Isso é loucura! Foram eles que determinaram um novo tipo de cinema para entretenimento, sabe? Um cinema menos autoral, né? Um cinema menos conteudista, por assim dizer. E um cinema para entreter mesmo, um cinema de aventura, né? Isso, os caras simplesmente estavam andando na rua e de repente, que barulhinho interessante, pior. Gente, isso é criatividade. Não deixa de ser esquisito. Uma coisa que eu nunca entendi é como num vácuo se dá barulho de explosão. Não, mas aí é um filme, gente, vamos lá, é um filme de fantasia. Eu sei, cara, seria muito chato parada explodindo e explodiu. Sem som. Porra, né? Isso daí não é. Tem que ter, não adianta. Isso aí é uma licença poética. E fechamos, né, gente? Fechamos. Então, é com muito pesar que dizemos, nos despedimos e dizemos para que sigam com suas vidas. Sim. E venham para o lado negro da força. Lembre-se, temos biscoitos. Todo mundo gosta de biscoito. What is thy bidding, my master? Is this your new techno song, Vader? Yes, it is, my master. I programmed the beats on my chest just moments ago. Good job, Lord Vader. We will take over the charts one song at a time until we eventually rule the galaxy. You are correct, my master. Now kick it in and show them how it's done. Dark side employers, got Star Destroyer, the true Jedi warriors, no one can destroy us. Feel the power of evil for hours, light from my tower, my lightning will shower. It's Lord Vader on the mic. Give him party people what they like, cause no one can fade the dark side. So don't try to hide from that anger inside. I can feel the anger dwelling deep within you. I can feel the anger dwelling deep within you. I can feel the anger dwelling alarm reports are in and the listeners are 66% more angry than when they started listening to the song. That is great, Commander, but we need more anger. Hit him with it again. I can feel your anger swelling deep within you. I can feel your anger swelling deep within you. I can feel your anger swelling deep within you. I can feel your anger swelling deep within you. Let it go. The Force is in everything. It surrounds us, binds us together.